Viagem, guiados por uma bússola que aponta sempre para o Oriente. Músicas de outros mundos. Thank you. No próximo Oriente, plantando flores na lua. Thank you. em viagem à procura de um final feliz. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Nilo Pinto, com a música e os sons de Nakamura Yukio, Yamaneko, Takami, Takedake with Neptune, Shara, Dick Lee, Visible Cloaks com Yoshi Ojima e Satsuki Shibano, Susumu Yokota, Watermelon Group, Toshifumi Inata, Yasuaki Shimizu e ainda Ryuichi Sakamoto. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England, London, Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente.